que eu olho, eu vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Pego o celular e leio as suas mensagens. Que falava só de amor. Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. Estrelas pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. Te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. E tudo que eu olho, vejo teu sorriso.